Esse seu papo de cigano que diz que também ama. Já sei que é mentira, que só me fez de bobo e usou nesse seu jogo. Cansei das suas mentiras, agora tá no meu lugar, me pedindo pra voltar. Mas eu já tô em outra, é o fim desse seu jogo. Já não me faz de bobo, que eu já tô em outra. Tá sofrendo o dobro que queria pra mim. Caiu no próprio jogo de tentar me iludir. Agora tá no meu lugar, me pedindo pra voltar. Tchau, você já tá livre de mim. Tá sofrendo o dobro que queria pra mim. Caiu no próprio jogo de tentar me iludir. Agora tá no meu lugar, me pedindo pra voltar. Mas eu já tô em outra. Amor, eu te alerto, te pego, já sei. Tudo tem um lado bom, mas sempre no errado que eu acreditei. Tudo que eu imaginei, fazendo amor, tocando nosso som. Te pegava no banco de trás, enquanto parede te mostrava o dom. E você, sempre pedido mais, achou que tava fácil, né? Me fazer de bobo, dizendo que ama, mas isso passou. Cansei de sofrer com seu jeito cigana e tudo acabou. Percebeu que a saudade no peito gritou e se arrependeu e hoje me ligou. Mas pra você o meu coração se fechou. Tá sofrendo o dobro que queria pra mim. Caiu no próprio jogo de tentar me iludir. Agora tá no meu lugar, me pedindo pra voltar. Tchau, você já tá livre de mim. Eu sei que tá sofrendo o dobro que queria pra mim. Caiu no próprio jogo de tentar me iludir. Agora tá no meu lugar, me pedindo pra voltar. Mas eu já tô em outra. Esse jogo acabou, você já não vai me ganhar. Olha quem diria, como o mundo gira. Agora você quer colar, nem ligo o que fez. Passou sua vez e nem precisa pensar que existe um talvez. Eu vou curtir a vida, voltar para a corrida, atrás do tempo que perdi. E se aparecer, querendo me ver, já não tem nada pra você. Eu tenho mais o que fazer, não quero mais sofrer. Tô bem melhor do que você, e já deu pra perceber. Tá sofrendo o dobro que queria pra mim. Caiu no próprio jogo de tentar me iludir. Agora tá no meu lugar, me pedindo pra voltar. Tchau, você já tá livre de mim. Tá sofrendo o dobro que queria pra mim. Caiu no próprio jogo de tentar me iludir. Agora tá no meu lugar, me pedindo pra voltar. Mas eu já tô em outra.